Pô, sério? Sente, vai cruzar o eixo de posição 028, a retaguarda do Força Aérea, agilizando no medida possível e vai chamar para gerar base para pouso 197. Tem 3804 aguardando. Sente, mantendo a gilete. Sente em Yankee November Q, solo 59, aguarde para dar início ao táxi. Qual se livrou na pista? Igual ao contrato, eu encontrei a livrada. Boa dia, Marcelo. Boa tarde, galera. Gol 924, gol. Gol no 924, continua a aproximação. Reporte marcador externo, baixado e travado. Ajuste no 0 no 3. Forma o tráfego, vai cruzar o eixo e aproximação da 0. A 500 pés, o helicóptero, sem interferir com o tráfego. Ainda não estava, irmão, nós dois quatro. Tente marcar com o Delta e a porta vai girar a base. Estou usando a cabeceira na 7. No 4, no 8, no solo aos 1, no 600, vai livrar a esquerda na hotel para o pátio militar, mantendo a escuta até o corte. Um bom dia. Passaredo, cliente, táxi a pátio índio, ajuste meio 13, 18, 6, ponto 0. Pátio índio, 18, 6, ponto 0. Solo controlado. Gente, eu ia aqui na BBQ. Boa tarde. O meu peso 924. Aproximação Gol 924, em tráfego pousando 17. Após o pouso mesmo, eu libero o pouso para 10. Guarda, 9. Gol 924, autorizado pouso, pistão 10, vento 1, 10 graus, 10 nós. Certo, 924. Siga portão 11. Portão 9, 3804. 11. 11, 11. Cuidado, solo aos 1602. Mantenha a escuta até o corte, bom dia. Web 6721, cópia. 6721, autorizado Fortaleza, nível 330, Pêndulo 19. Decola no 0, esquerda, na Momo Frote. Controle 120, decimal 8, transponder 5053. Correto, 50-53, reporte pronto na 4. O Papa Lima vai prosseguir nessa proa durante 5 minutos e retornar à rota desejada, ok? Vicente, Papa Romeu Lima, decolado 1603, controle 1208. 1208, grato. Gol 924, solo 1603, direita, solo 1219. Gol 941, continua a aproximação, reporte marcador externo, baixado travado, ajuste 1013. Chamará o gol 941. Azul 463 cruzado, decolar pistão na 0, vento 1190 graus, 08 nós. Alô, comandor, gol 924 de graus, essa puta. 941 no passo externo, baixado travado. 7 gol 941, continua a aproximação, guarda na pista livre. Guardado. Gol 941, autorizado pouso, pistão na 0, vento 120 graus, 10 nós. Gol 941, centro. Está irregular a pista nesse trecho? Desde que reformaram, piorou. Muita deformidade, muita resistência. Muita trepidação. Gente. Doutor Eutan 3605, poderia alinhar após o tráfego da final? Negativo, Eutan 3605, mantém o ponto de espera. Vitor Paróquia, não escutou da torre? Vitor Papá Oscar. Papá Romeu Vitor Paróquia, não escutou da torre? Milhas do aeródromo. Vitor Paóstico, tinha aproximação, ajuste 1003, aguardando pista livre. Continua aproximação, aguardando pista livre, Oscar. Gol no 941, no solo 07, direita, solo 121, decimal 9. 219 no 941. Tá 3.0 sem provisão de mais 5 minutos, eu tô com sequenciamento de 3 aeronaves já. O Vitor Paparosca, autorizado pouso, pistão na 0, vento 1.10 graus, 1.0 nós. Autorizado, Vitor Paparosca. Felipe 5240 na escuta da torre. 5240 na escuta da torre. Vitor Paparoski no solo 08, direita, solo 121, decimal 9. Dina Grande. 5240 na escuta da torre. Agora afirmam. 5240, continua a aproximação, guarda na pista livre, ajuste 1012. Gente, 1240. Obrigado. Ilhas Baixo Travado. Trip 5240, autorizado pouso, pistão na 0, vento 1 na 00 graus, 1 na 0 nós. Livre pouso 5240. Azul 4076, continua em aproximação, aguardando pista livre, número 2 para o pouso, reporte no marcador externo, baixado e travado, ajuste no 0 na 2. Após a segunda esquerda, Juliette vai contornar o terminal de passageiros e reportar na Lima. Solo 9, 4, 1, 7, 0, 7. Ajuste no 0, no 2, número 3 para pouso. Via Pesulo 1-0. Decoladão no zero, com a esquerda, saída pouca, transição Zipar. Controle em 1 no 20, decimal 8, transponder 5054. Autorizado Campina Grande 390 via Upper Zulu no zero. Decola da 10, com curva esquerda, na subida pouca, transição Zipar. 1208 ao controle, 5054 transponder, voo 1754. Sete, plano de instrumento cancelado é Zuno 1. Vai livrar a sua esquerda, o eixo da, de aproximação da Dona Zero, curva na esquerda, vai reportar para girar base para interceptar a final da Dona 7. Vai parar girando base aqui, Dona 7. Trip 5240, solo 1, ao Zuno 1, direita, solo 1, 21, decimal 9. 219, obrigado, bom trabalho. OTAN 3605, quanto tempo mais, por favor? 2 minutos, OTAN 3605. Solo boa, trip 5240. Azul 4076, autorizado pouso, pistão na 0, vento 1 1 na 0 graus, 1 1 nós. Livre, pouso 9 no 0, 4076. Solo boa, trip 5240. 240, táxi Alfa, resmandante da Juliette. Alfa antes da Juliette, 240. O pouso do meio é 2 aliar e manter a pistão na 0. Aliar e manter após a sua aeronave nacional, está na 305. Se puder, para mim não saiu nada ainda não. Sim, só um minutinho. O Lima Papaquilo está autorizado a girar base, vai reportar na curta final da 17. Lima Papaquilo. Vai parar na final da 17, pelo. Se tiver condições? Tem sim, evita o peão, faz o 180, volta. Então prossiga via aquilo até o parte 3. Sim, 24. Vitor Papa Oscar, em frente, Lima, primeira direita, Mike, reporte no ponto médio da pista para cruzar auxiliar. Ponto médio na Quebec. Solo Web, né? 7214. Autorizado, puxa acionar no 4, reportar aqui, Web. Autorizado, reportar no 4. Lima Papaquilo. Lima Papaquilo, avistado, autorizado para uso pistão 17. Vento 120 graus, 11 nós. Lima Papaquilo, 7 quilos. U 4076, solo 213, vai livrar a direita, solo vai chamar o solo 121, decimal 9. 219, obrigado. Change. Paulo Salvador, boa tarde, Azul 4076, livrou. 4076, táxi via Alfa, reportante 3 Juliette. Alfa, reportante 3 Juliette, 4076. Grato, vou informar em zero. TAM 3605, autorizado a decolar pistola 0, vento de uma centena com 1-2 nós. Então, Papa Oscar autorizado, cruzar 17, prosseguir em frente, Hangar da Aerostar, sua esquerda. Torre, boa tarde, gol 997, baixar travado, 6.100. Gol 97, continua a aproximação, aguardando pista livre, ajuste no 0, no 2. Gol no 697, está autorizado para uso pistão no 0, vento 090 graus, 1-1 no nós. Tive pouso, pista 1-0, gol 67. TAM 3605, decolado 015, controle 120, décima 8. TAM 3605, 208. Boa tarde, 3 meses de externo, aguarde o trem. TAM 3144, reporte marcador externo, baixado, travado, ajuste no 0, no 2, número 2 para pouso. Valeu, vá. No 66 no POB, via Índia, 18.6.0, o 6721. Índia, ponto espera da 10, 18.6, obrigado, boa tarde. Prossiga, guarde 105. Mesa, se aproximando da Juliette. 4076, porção 5, bate 1. Porção 5, pegar. Guarde 105, prossiga. Passando em GSR, baixo travado, TAM 3144. TAM 3144, curtindo aproximação, guardando a pista livre. Mais tudo. Gol no 697, solo 18, direita, solo 121, decimal 9. Dentro no 281, 9, 697. Confirmando 121, decimal 9. Bom, agradeço, 121. O Guardião 05 lá decola com o Pro Norte, confirme? Guardião 05, confirme, decola com o Pro Norte? Tomou no 697, livrando na contato. 697, Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette para o portão 3, 697. TAM 3144, exato pouso pistão na 0, vento 120 graus, 1-1 no nós. Leve pouso no 0, TAM 3144. Gente, 7, Guardião 05, está autorizado decolar. Decola presente, confirme. 7, sem interferir com este aproximação do 10, atento a um. A Airbus da TAM, que está se aproximando a curta, final do 10, está autorizado a decolar com o Proa Norte, após Feira de Santana, Guardião 05. 3144, informa que vai decolar um helicóptero do pátio com Proa Norte, sem interferir com este aproximação. Pegar a informação, então 3144. Torre, boa tarde, igual no 328, próximo a externo, embaixo travado. 328, continua a aproximação, aguardando pista livre número 2 para pouso, ajuste no 0 no 2. No 0 no 2, aguardando. Guardião 07. 07, prossiga. Agora, Piatã, que é que está além do litoral, que está na parte do grupamento. Gente, mantém o setor aguardando instruções. Vai manter o setor aguardando. O Salvador fora do sol, para nosso Guardião 05. Oi, Salvador, fora do solo, para nós, Guardião 05. Guardião 05, decolar 220, controle 120, decimal 8. 1208, Guardião 05. Guardião 07, Itapuã, visual com pressa na final, se autorizado, prossegue na Itapuã. 7, Guardião 07, autorizado cruzar o eixo 028, a retaguarda do Airbus da TAM, reporte para girar a base, pouso 17. Autorizado, pousaria direto no pátio do grupamento. Tá, 3144, solo 221, direita, solo 121, decimal 9. Direita 219, uma ótima tarde, senhor. Corte final, 322. 7, Guardião, o gol no 328, autorizado, pouso, pistão na 0, vento 120 graus, 10 nós. Pouso, gol 322. O Guardião 07 confirmando, vai cruzar a cauda do Boeing da Gol. Vai reportar para gerar base para a final da 1-7 para o pátio. Bucajama, pois direto. Controle 120, decimal 8, transponder 5055. O Guardião 07. Reportará na final o pátio do grupamento. Certo. Golf 677, decolando da 10, curva esquerda, Bucajama, depois direto para Caju. 1-2-2, 1-2-0-8, controle 5-0-5-5, transponder Golf 1-8-0-6. Correto, 50-55, reporte pronto. Liga no meu, acho que é bravo. Meu cavalo 40 pontos, direção do circuito para pouso. Pensando pátio, é o pátio 3, bravo. Gente, mantenha o setor aguardando as instruções. Guardião 07 na final, por greve. Guardião 07, precisado pouso, pista conexão no pátio, dona 7. Vento 120 graus, 120 nós. Reporte no solo controlado, ajuste 1012. Controlado, solo controlado, Guardião. Bora 328, no solo aos 22, direita, solo 121, decimal 9. Bora 329, bora 0024. Salvador, muito bom. Boa tarde, eu vou na 328. 328, Alfa e repórter Sérgio Leste. Alfa, pode ser direto, vamos ver. 3144, remota 12. Remota 12, 3144. Proximando ataque, sou Alfa. Certo, bravo. 2230, autorizado decolar, pista 10, vento 110 graus, 10 nós. 3205, Mike, confere, guarda cópia. É o 3205, guarda. Salvador, eu vou no 754, está pronto para pushback, treinamento, 508. Fica tendo um traço da TAM, vai parquear na remota, na sua cauda, depois o mesmo autorizado. Eu mantenho o tempo constante, ali do pushback, treinamento, no 754. A 3805, por fim, na sua rota. O 305 é elétrico, apenas com 2 turnos, ponto. Gente. Já te mensagem 213 alinhar e manter pistão zero. Manter a onda zero, tá? Óbvio, prossiga. 224, controle 120, detonar 8. 08, tá. Que pista? Gente, é número 2, para a conta. Cópia. Pronto. 3805 autorizado, Guarulhos, nível 360, via Zulu 21, decola da 10, curva direita, saída Arbor, Elessa, controle em 120 decimal 8 e transponder 5075. Autorizado, nível 360, Guarulhos, só pelo curso 2, decola da 10, curva direita, Arbor, Elessa, 2808. Responder 07. 05, correto, reporte pronto. Pode parar. Fala para nós, responda 328, passa 7. 328, prossiga, passa 4. Passa 4, passa 3. Estou no Papa Óbica, cópia. Nosso autorizado Recife, nível 450, via turística 58. Decola no 7, pela esquerda, saída Pucaraú, controle 120, decimal 8, transponde 5034. Luca, Papai Uniforme, Charlie Alpha, Transição Aracaju. Calculador 27, controle 120, decimal 8. 208, Marcelo 21. Fica correto, no pátio 5, para acionamento, táxi, chame a torre. Em 118, decimal 62. Salvador, o gol 174, pronto para o táxi, a alternativa é Fortaleza com 4 horas e 25 minutos, está com 9:30 mortos. 754, táxi via pátio, Índia, ajuste no 0 no 2, 1862, quanto espera? Via pátio, Índia, 1862, quanto espera, para o gol 174.